Se vocês querem superar, se eu supero, não espera que sentado corra atrás do que eu quero. Não me intimido com você que é inimigo. Nosso bonde da Oeste é forte de fortalecido, rapaz. Tô pela paz, meu xere tira minha paz. Eu tenho fé que vai de resto a maldade aqui jaz. Eu tô de canto, mas tô sempre reunido, fazendo meu adianto nos projetos que eu crio. Nada vai passar batido, cada dia uma corrida. Não me iludo quando fruto, sou o elo da família. Quem respeita, menos quem se aproveita. Pior, sou de rejeita, não gira, te aceita. Não nasci pra ser terceiro, nem segundo e se primeiro. De Floripa, brasileiro, no estilo bandoleiro. Mano, curte, mina gosta, bebê gigante não mostra. Agradeço quem curtiu, então tio, em nós aposta. Eu mesmo dou a resposta pros otários que se enrosca nas fitas de tada errada, comentada pelas costas. Pensando que tá fácil, é iludido, tá certo. Quer derrubar, então aguenta com tudo em chuva de perto. Se meter no caminho, só vai ficar de bobeira. Eu atravesso as barreiras e te deixo na poeira. Eu sou um rap, rapá, não sou mané, sou cuzão. Não vou pagar, vou sonhar, eu vou cumprir minha missão. Minhas rimas, minhas canções, valem mais do que milhões. Pegando sabedoria, rimas, minhas munições. Mundo cruel, mundo cruel, renasceu. Ninguém segura ele agora. Escuta o rap decora, nós cresceu. Recebeu o dom de Deus. O Zé Povinha pra fora. Diz que é rap da moda, não entendeu. O moleque renasceu. Ninguém segura ele agora. Escuta o rap decora, nós cresceu. Recebeu o dom de Deus. O Zé Povinha pra fora. Diz que é rap da moda, não entendeu. Sou tipo os lutador que não gosta de creonte. Não gosto de trairagem, pilantragem no bonde. Tô pelo certo na aldeia, tô contra quem me odeia. Os bola murcha na pista pagando de bola cheia. E quando olha nos braços só tem veneno na veia. Mas quando tá sem os peixes do lado vira sereia. Ando com Deus nunca só, não sou melhor nem pior. Eu sou o louco do gueto que mora no continente. De mim não tiveram dó, me deixaram na pior. Sou inimigo B.O., mas tô melhor no presente. É só pra Deus que eu clamo, não é pra Deus que eu reclamo. Pra Deus eu só agradeço por me incluir no seu plano. Valorizar que me ama, me valoriza. Gostar de mim de verdade por esse estilo a camisa. Estima a mesma camisa, é nós por nós. Já era, se precisar, improvisa na vida e não amarela. Respira e admira o poder que a vida te dá. De ser alguém nessa vida, fazendo tudo mudar. Sem esperar do prefeito, não espero nada na mão. Pois eu já tenho na mão poder da transformação. Sem esperar do prefeito, não espero nada na mão. Pois eu já tenho na mão poder da transformação. O moleque renasceu, ninguém segura ele agora. Escuta o rap decora, nós cresceu. Recebeu o dom de Deus. O Zé Povinha pra fora. Diz que é rap da moda, não entendeu. O moleque renasceu, ninguém segura ele agora. Escuta o rap decora, nós cresceu. Recebeu o dom de Deus. O Zé Povinha pra fora. Diz que é rap da moda, não entendeu.